Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical, como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo, né, ouvir boa música é maravilhoso, quando a gente pode, além de ouvir, compartilhar, é bom demais. Então é para isso que eu convido você nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo o melhor da música popular brasileira. Então relaxa, fique da melhor forma que você achar, sente-se confortavelmente, deite-se, enfim. Vamos curtir esse momento. Tem aí um garçom passando com um tira-gosto, um vinhozinho, uma água mineral, uma cervejinha, enfim. Sirva-se à vontade. Fique à vontade para a gente curtir bons momentos, boas lembranças também, que eu tenho certeza que essas músicas trarão, porque a música tem essa magia, nos fazer viajar pelo tempo e às vezes relembrar momentos maravilhosos, outros momentos às vezes nem tão bons, mas passados, que valem a pena ser relembrados, como eu sempre falo, né? Sem sofrimento, sem angústia, sem tristeza, mas serem relembrados. Cumprimento você que está ouvindo a gente agora e vocês ouvintes da Rádio Antena Web em Portugal, da Rádio Radical Web, da Rádio VCB, também da Rádio WM Digital, Rádio Dois Vox, Rádio Contraponto, da Rádio O Melhor da Música. Nosso programa de hoje teremos, além desse repertório já tradicional, mais uma edição do nosso Escolha a Sua Música, quadro em que eu toco três trechinhos de música e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Na semana passada eu deixei três trechinhos de música, você também já escolheu, já mandou o seu voto, e vamos então a mais uma edição e o resultado do Escolha Sua Música da semana passada. E para você votar no Escolha Sua Música, para participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso programa de hoje relembrando a música dos anos 50, gravação original de 1950, composição Fernando Lobo e Evaldo Rui, mas vamos ouvir hoje na bela interpretação do MPB4, Chofer de Praça. É interessante a letra, e chofer, né, uma palavra hoje já em desuso, mas ela, origem francesa, nos anos 50, 60, até 70, né, se usava muito a expressão chofer para motorista, e de praça, porque são os táxis de hoje, né? Na época não se usava a expressão táxi, a palavra táxi era carro de praça, né, os táxis ficavam parados nas praças, enfim. Então, interessante aí a gente também conhecer um pouquinho dessa história, né? Hoje as expressões são outras, as coisas são outras, mas em dado momento se usava chofer de praça para motorista de táxi. Tem dinheiro quase o ano inteiro. dinheiro entre para a escola para ser chofé. Dessa maneira, sem fazer besteira, tirei a carteira, botei meu boné. Batendo pino, sigo meu destino, caminhando para onde Deus quiser. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, três e marcha ré. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, três e marcha ré. Se o freguês reclama que eu sou vagaroso, que meu carro é velho, faz muita fumaça, eu não respondo, não faço arruaça, sou bem educado, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Para casamento tem terno branco, para batizar tem terno azul. Boné, se vou pra zona norte, boto boné, se vou pra zona sul. Se apanho um casal pro lado do Leblon, sei que vou parar na gruta da imprensa. E no espelho não olho, não vejo, vou dar meu bordeio, espero a recompensa. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Maravilha de interpretação do MPB 4 para a canção Chofer de Praça, de Fernando Lobo e Evaldo Rui. Muito bom. MPB 4 é fantástico, né? Djavan Maria das Mercedes, composição de Djavan. Uma das suas primeiras composições e também uma das suas primeiras gravações. Vamos ouvir? Tenho uma namorada viva no interior, Maria das Mercedes, linda como um beija-flor. Ontem eu recebi carta dela cheirando a fulô. Nego, estou intacta, pura, volte por favor. Lá pros 40, lá pros 40 eu vou. Lá pros 40, lá pros 40 eu vou. Eu quis escrever pro velho endereço sobre tudo que eu conheço da cidade grande. Como fui infame, esqueci o seu sobrenome. Se é Pereira, Moreira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Se é Pereira, Moreira, Pereira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Namorada viva no interior, Maria das Mercedes, linda como um beija-flor. Onde eu recebi carta dela cheirando a fulô. Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor. Lá pros 40, lá pros 40 eu vou. Lá pros 40, lá pros 40 eu vou. Eu quis escrever pro velho endereço sobre tudo que eu conheço da cidade grande. Como fui infame, esqueci o seu sobrenome. Se é Pereira, Moreira, Pereira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Se é Pereira, Moreira, Pereira, só sei que acaba com eira, como aquela bananeira. Este foi o Djavan Maria das Mercedes, composição dele, Djavan. Este é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente aqui para você. E para você entrar em contato comigo, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, para troca de ideias, né, bater um papo, fazer um bate-papo musical, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Jardes Macalé canta dele, Contraste. da tristeza, na rua da alegria. Existe muita desordem na rua da harmonia. Finalizando essa história, analisando essa história, existe muito fracasso dentro do Largo da Glória. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Ouvimos Contraste, do Jardes Macalé, na interpretação do próprio Jardes Macalé. Zé Rodrigues fez muito sucesso nos anos 70, nos deixou talvez aí uns 10, pouco mais de 10 anos. O fim da sua carreira, ele saiu da música e dedicou-se a jingles. Ele vai cantar, composição dele, Itavito, Coisa Pequena. Nós dois tivemos muitos amores antes de cruzar um com o outro. E o bom de tudo isso é que nenhum dos dois se arrepende de nada. As outras vidas que nós dois vivemos foram treinamento e preparação para esses momentos de felicidade que sempre estão à nossa disposição. Nós dois estamos muito felizes, como num caso de ressurreição. Já carregamos nossa cruz com sofrimento e dor na poeira da estrada. Mas essas cruzes que nós carregamos hoje já cumpriram sua missão. E nós estamos descansados e leves de corpo e de coração. Obrigado pelas coisas pequenas que ainda bem você não esqueceu. Obrigado pelos dias de chuva em que você não deixou chover. E obrigado por estar no mundo. E obrigado por cuidado que é meu. Muito obrigado e não esqueça nunca que eu continuo sendo sempre seu. Muito obrigado e não esqueça nunca que eu continuo sendo sempre seu. Ah. coisas pequenas. E ainda bem você não esqueceu. Obrigado pelos dias de chuva em que você não deixou chover. E obrigado por estar no mundo. E obrigado por cuidar do que é meu. Muito obrigado e não esqueça nunca que eu continuo sendo sempre seu. Muito obrigado e não esqueça nunca eu continuo sendo sempre seu. Ouvimos com o Zé Rodrigues, composição dele e Tavito, Coisas Pequenas. Eu falei coisa pequena, mas não é no plural. Coisas Pequenas. Bate-papo musical 1@gmail.com. E-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês. Programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Também para o seu voto no Escolha Sua Música, tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Dê-me graças, senhora, compôs e canta Cartola. O sol, a lua, a terra, o mar, é um mundo novo em teu olhar. Estrelas vejo a cintilar, que brisa amena ao te fitar. És indelével como a flor, qual foi o teu. Eu escutou e ouvi a voz, e a voz dizia: eu sou a mãe de Deus, Virgem Maria. O sol, a lua, a terra, o mar, é um mundo novo em teu olhar. Estrelas vejo a cintilar, que brisa amena ao te fitar. És indelével como a flor, qual foi o teu, teu escultor. E eu vi a voz, e a voz dizia: senhora, um sorriso a quem chora, onde aonde eu vos peço que ponha amor. E assim eu serei mais feliz que sou. O sol, a lua, a terra, o mar, é estrelas vejo a cintilar, que brisa amena ao te fitar. És indelével como a a voz dizia: eu sou Ouvimos na interpretação do Cartola, composição também dele, Dê-me Graças, Senhora. Bela composição, bela canção, né? Sarah Bentz é uma cantora, compositora, atriz, escritora, jovem. Jovem na idade, jovem no mercado, mas de uma qualidade fantástica. Você que não conhece, vai conhecer agora e vai ver que eu tenho razão no que falo. E vamos ouvir da composição dela, Choro Sara. Essa canção foi curiosa, a inspiração, né, da composição, porque era um amigo que ela tinha, enfim, e ao que me parece, ela tinha talvez algum interesse em mais nesse amigo. E ela sempre convidava ele para roda de samba e tal, ele dizia que ia, mas nunca ia. Quer dizer, segundo ela, de umas 10 vezes que chamou ela, ele foi a uma só. E certa vez ela tinha assim, uma vontade que ele fosse tal, maior do que as outras vezes, e enfim, ele não foi. E ela começou a curtir, acordou pra realidade, né? Não, quer saber? O cara não vem, eu tô aqui curtindo, tá bom demais, enfim. E esse Choro Sara é um jogo de palavras do choro, gênero musical, com choro, pranto, lágrima. E Sara, do Sara de Sará, que ela estava ali, né, exorcizando ali uma situação. E Sara, nome dela também. Então, Choro Sara, interessantíssima canção que a nossa Sarah Bentz vai cantar pra gente agora. E vocês vão ver que eu tenho razão. Ouvimos na voz da Sarah Bentz, canção dela, Choro Sara. Na sequência, vamos ouvir o Zé Renato. Ele que foi do Conjunto Boca Livre, ele, o Cláudio Nucci. Ele vai cantar do Zequete, Meu Pecado. O Zequete, que é um grande compositor também, né? Vamos ver, então, como é que ficou essa canção na voz do Zé Renato. Thank you. querer na minha mocidade amar tantas mulheres. O tempo já passou, eu tenho saudade. Meu pecado foi passar noites em serestas e bebendo por aí pela cidade. Nem com dinheiro as mulheres já não me desejam mais. Ai, se eu pudesse voltaria aos meus tempos de rapaz. De amar tantas mulheres, o tempo já passou. Eu tenho saudade. Meu pecado foi passar noites em serestas e bebendo por aí. Mulheres já não me desejam mais. Ai, se eu pudesse, voltaria aos meus tempos de rapaz. O meu pecado. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos na interpretação do Zé Renato, do Zequete, Meu Pecado. É, o cara fez um monte de bobagem, né? E aí quando chega a velhice fica complicado. Maravilha. Na sequência vamos ouvir com Nana Caymmi, da Bel Silva e do João Donato, Brisa do Mar. Mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há porém sempre é bom. Viver a vida atento ao que diz no fundo do peito o seu coração, e saber entender os segredos que ele ensinou. Mensagens sutis como a brisa do mar. Brisa do mar, confidente do meu coração. Me sinto capaz de uma nova mas na beira de um cais. Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Sutis como a brisa do mar. Escolha a sua música. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Já não tem mais tanta importância no muito que eu li, no pouco que eu sei. Nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você. Muito bem, então estão aí mais três trechinhos de músicas para você escolher aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem. Música número 1, Belchior, Coração Selvagem. Música número 2, Léo Jaime, Uma Mensagem de Amor. Música número 3, Wilson de Assis, Minha Rainha. Escolha aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem e mande seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com. E na semana passada deixamos três trechinhos de músicas também para você escolher aquela que queria ouvir na íntegra no programa desta semana. Você já escolheu? Já mandou seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com e está aqui o resultado. A canção campeã da semana foi essa aqui. Elis Regina, Ladeira da Preguiça, composição Gilberto Gil. Se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá na Ilha de Maré, que nem lá Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Tive sempre de escrever para a família. onde se chega de barco, mãe, que nem lá. Se amarrava cachorro com linguiça. Esse é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Rangel, produzo e apresento semanalmente nesta emissora para você. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também para o Escolha Sua Música, quadro em que eu coloco três trechinhos de música e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. E quando você escrever para a gente, a gente roda, como vocês viram aqui na abertura do programa, em algumas emissoras. Então, quando você escrever pra gente, diz pra gente também onde você ouve a gente, por que emissora você ouve a gente, ok? Também, você que eventualmente esteja aí rodando, retransmitindo o Bate-Papo Musical, e eu não mencionei aqui a sua emissora, manda e-mail pra gente e avisa, olha, a rádio tal também tá retransmitindo, para que a gente possa divulgar aqui a sua emissora no início do programa, ok? Combinado? Então aguardo seu e-mail pelo batepapomusical1@gmail.com. De Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, Dindi, a gravação que vamos ouvir é da Flora Purim, uma cantora já estrada, já tem tempo de estrada, canta maravilhosamente, doce demais, uma voz linda, mas não faz tanto sucesso aqui no Brasil. É uma pena, como tantos outros, né? Você vê o quarteto em si, maravilha de conjunto, estoura no Japão. Tem disco que saiu do Quarteto em Si no Japão que não saiu no Brasil, pra você ver o tamanho do sucesso que o Quarteto em Si faz lá e o quanto a gente peca, né? O quanto a gente erra não valorizando esses cantores aqui, esses grupos musicais, enfim, esses artistas aqui. Vamos então ouvir com a voz da Flora Purim, doce voz da Flora Purim, a canção Dindi. Céu, tão grande é o céu, bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que passa nas folhas, contando as histórias que são de ninguém. Mas que são minhas e de você. Se um dia você for Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, ouvimos na voz da Flora Purim, Dindi. Na sequência, Fátima Guedes canta, de Sueli Costa, A2. Ouvimos na voz da Fátima Guedes, de Sueli Costa, A2. Na sequência, vamos ouvir Jamelão. Jamelão, que muita gente liga o Jamelão à Mangueira, ao samba, ao samba enredo. Aliás, né, é tradicional aquela história que ele detestava ser chamado de puxador de samba, de puxador de carro tal. Enfim. Mas vamos ouvir o Jamelão cantando hoje, do Ari Barroso, Folha Morta. O Jamelão tinha uma tradição, né, de só cantar acompanhado pela Orquestra Tabajara, uma das grandes orquestras brasileiras. E está aí há mais de 70 anos, foi 70 anos, eu acho. Se não ultrapassou, se já não completou, vai completar 70 anos de existência a Orquestra Tabajara. Muito boa, né? Severino Filho, grande Severino Filho. Vamos então ouvir, na voz do Jamelão, Folha Morta. Composição, Ari Barroso. Sei que zombam de mim. Oh, Deus, como eu sou infeliz. Vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida. Sou infeliz. Já tive amores, tive carinhos, já tive sonhos, pois que sabores levaram minha alma por caminhos tristos. Transporta, oh Deus, como eu sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas pra mostrar minhas penas, oh Deus, como eu sou infeliz. Ouvimos do Ari Barroso, na voz do Jamelão, acompanhado pelo Tabajara, pela Tabajara, Folha Morta. Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, composição dele, teve uma história interessante, que a frase inicial era "Quando eu me lancei no mundo". Só que a música entrou para a trilha da novela da Rede Globo. E, enfim, por questões lá da novela e tal, houve uma exigência de que a frase inicial fosse mudada. Quando eu fui ferido. Né? Só essa frasezinha. E o Guilherme Arantes, né, insatisfeito pela agressão à sua letra, mas estava no começo de carreira, precisando ser lançado, ser executado, ser mostrado, abriu mão e cedeu aí a exigência da mídia. Você vê, né, que a coisa é complicada desse jeito. Vamos ouvir então, na voz do Guilherme Arantes, dele, Meu Mundo e Nada Mais. Ouvimos do Guilherme Arantes, na interpretação dele, Meu Mundo e Nada Mais. Estamos chegando agora à reta final desse nosso papo de hoje, desse nosso bate-papo musical de hoje. E eu quero lembrar mais uma vez que você entra em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos fechar, como eu sempre falo, com chave de ouro, né? Essa frase é famosa, né? Fechar com chave de ouro, ouvindo do João Bosco e Abel Silva, Desenho de Giz. Quem quer viver no amor, mas não quer suas marcas qualquer cicatriz. A ilusão do amor não é risco na areia, desenho de giz. Eu sei que vocês vão dizer, a questão é querer, desejar, decidir. Aí de diz o meu coração. Que prazer tem bater se ela não vai ouvir. Aí minha boca me diz, que prazer tem sorrir se ela não me sorri também. Quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vocês vão dizer que a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração, que prazer tem fazer se ela não vai ouvir. Cantar, mas me diga pra quê? Ai, ai, ai, e o que vou sonhar, só querendo escapar a dor. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo, curtindo aqui esse repertório que nós procuramos trazer para você com carinho. A gente sempre produz um programa com muito carinho, sempre procurando o melhor para você. Então obrigado pela participação, pela audiência. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você, você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Também para o seu voto, para o Escolha a Sua Música, quadro em que eu toco três trechinhos de música e você escolhe aquelas que quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte e manda seu voto pelo bate-papo musical com @gmail.com. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora e também a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro todas as manhãs de segunda a sexta-feira, agora às 9h30 da manhã. Nas sextas-feiras também, sexta-feira é horário diferenciado, agora voltou ao horário normal. Então, de segunda a quinta, edições inéditas, sexta-feira reprise, mas também às 9h30 da manhã. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você, não há tempo para mais nada, até semana que vem, fiquem com Deus. Adeus, estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com